Atenção. A partir de agora, inicia-se o programa De Tudo Um Pouco, produzido e apresentado por Fábio Deodato, diretamente do estúdio Plurissom. Aumente o volume e deixe nosso som te envolver. Olá, ouvintes sintonizados, a partir de agora eu, Fábio Deodato, chego para conduzir mais uma edição do programa De Tudo Um Pouco, a proposta inovadora em sua web rádio, o programa que traz boa música, conhecimento, sem permitir que a influência financeira e política venha corromper esse espaço. Hoje, De Tudo Um Pouco, envereda pelos caminhos do samba rock, do samba soul, do samba bossa, ou seria bossa samba? Bom, De Tudo Um Pouco hoje tá black. Samba vem, a feia mano vem me dizer, me comba me dizer. Samba vem, é samba de Angola que já tem também. Samba vem. Pois é, se você tá em casa, convém tirar as cadeiras da sala, afastar os móveis. Se você tá no seu trabalho, tem que ficar sério, cuidado, hein? Comprima suas emoções. E se você tá no shopping, na lan house, na casa de um amigo ouvindo esse programa no seu netbook, ou salvou no seu MP3, no seu MP4, no seu MP não sei o que lá, no seu iPod, e tá ouvindo por aí, vai sentir o groove, porque hoje o programa tá extremamente prontinho para botar você para balançar. As diversas influências que o samba sofreu aqui no nosso próprio Brazuca serão abordadas hoje no nosso programa. Como? Com muita música, para mostrar para vocês como que aconteceu isso e como foi bom ter feito essa mistura. Para começar, a gente traz Jorge Ben. Ele era Jorge Ben na época, né? Agora é Jorge Benjor, cantando um dos clássicos que levam a galera ao delírio. Aumenta o som e vamos curtir, porque na sequência tem muito mais. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor. A rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia. Com a vida querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Charlie. Take it easy, meu irmão de take cor. Take it easy, my boy. Take it easy, my brother take Charlie. Take it easy, my friend. Take it easy, meu irmão olha, de cor. Olha como o céu é azul. Olha como é verde o mar. Olha que sol bonito take já. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, meu irmão de cor. Alô, alô, rapaziada. Salve o Clube do Balanço. Salve, salve, Matoli. Bem-vindo ao clube, Simone. A casa é sua. Muito obrigado. Eu quero paz e arroz. Amor é bom e depois. Programa De Tudo Um Pouco. Eu quero paz e arroz. Amor é bom e vem depois. Eu quero paz e arroz. Amor é bom e vem depois. paz e arroz. Amor é bom viver depois. Eu quero paz e arroz. Amor é bom viver depois. Eu quero paz e arroz. Amor é bom viver depois. Eu quero paz e arroz. Amor é bom viver depois. Vai se verá, vai se verá. Pois além de um grande amigo, eu preciso de alguém trate com carinho, que me fale de amor, das coisas belas da vida, das coisas lindas da paz, das coisas belas da vida, das coisas lindas da paz. Eu quero paz e arroz. Esse é o programa de Tudo Um Pouco e hoje o samba pede passagem, mas é o samba com suas vertentes, não é? Já tivemos uma demonstração aí das diversas influências positivas que o samba sofreu. Você ouviu aí Roberto Menescal e Conjunto Samba de Verão, antes Clube do Balanço com Simoninha, Paz e Arroz, Simoninha que é filho do Simonal. E abrimos com o som do Jorge Ben, música de primeira aqui na nossa programação. Era o que eu mais queria, implorei o seu amor, ao menos por um dia. É certo que o samba começou muito antes do que se pensa, né? Toda a influência negra foi importante. E também, obviamente, que a casa da tia Ciata no Rio de Janeiro, no começo do século passado, onde o samba se condensou em lundu, o lundu virou maxixe, virou não maxixe, e aí nós tivemos o samba propriamente dito. Os primeiros sambas aí registrados no Brasil, eles consideram a música Pelo Telefone como um dos primeiros sambas aí, composto por Donga, e uma penca de gente depois veio na rabeira, não é? Mas aí depois vieram outras influências, vieram várias misturas, como a gente está ouvindo aí. Agora eu vou mostrar para vocês uma dessas misturas que deu certo, né? O samba com o eletrônico, com um groove diferenciado. O Samba Japa, do Curumim. E na sequência tem mais música para você. Estou apaixonado, apaixonado estou. We'll be right back.

programa de tudo pouco. Se quiser, vou lhe mostrar a nossa São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar a lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval. As diferentes vertentes do samba aqui na programação. Você ouvindo Benito de Paula, Charlie Brown, uma saudação belíssima ao samba, ao baião, às cidades brasileiras e toda a beleza que nós temos em termos de talento, em termos de território. Antes o samba soul do Tim Maia, Meus Inimigos. Essa música foi um single que ele gravou logo depois dos discos Racional 1 e 2, onde ele estava com uma banda impecável e uma voz maravilhosa. Muitos dizem que foram os tempos áureos do Tim. E antes ainda rolou o Samba Japa do Curumim, essa que é do CD Achados e Perdidos, o paulistano Curumim fazendo a diferença aqui na programação do De Tudo Um Pouco. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Você ouve ao fundo o som de Jorge Aragão, que muitos interpretam como um protesto que chama os negros a assumirem a sua real identidade. Esse é o programa De Tudo Um Pouco, hoje trazendo o samba e suas vertentes. E vocês repararam que a maioria dos materiais que eu trouxe para vocês aqui são dos anos 70, anos 80, pouquíssimo material atual? Será que o que eles fazem hoje realmente é samba? Será que o que as rádios vinculam realmente é samba de qualidade?

passear. Vem menina moça, vem menina moça, vem menina moça pro cacique desfilar, vem. Vem menina moça, vem menina moça, vem menina moça. Vou te dar muito carinho, mil beijinhos vou te dar. Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar. Todo mundo vai dançar. Vem menina moça, vem menina moça, vem menina moça. Meu pandeiro eu vou tocar. Vem menina moça, vem menina moça, vem menina moça. E o dia eu vou sambar. Vem menina moça, vem menina moça. É pra você o piranha. Programa de tudo bom. Delegado Chico Palha, sem alma, sem coração, não quer samba nem curimba na sua jurisdição. Ele não prendia, só batia. Ele não prendia, só batia. Prendia, só batia. Ele não prendia, só batia. Era um homem muito forte, com um gênio violento. Acabava a festa pau, ainda quebrava os instrumentos. Ele não prendia, só batia. Ele não prendia, só batia. Os malandros da Portela, da Serrinha e da Congonha, pra ele eram vagabundos e as mulheres sem vergonha. Ele não prendia, só batia. Ele não prendia, só batia. A curimba ganhou terreiro, o samba ganhou escola. Ele expulso da polícia, vivia pedindo esmola. Ele não prendia, só batia. Acabava a festa pau, ainda quebrava os instrumentos. Ele não prendia, só batia. Ele não prendia, só batia. Os malandros da Portela, da Serrinha e da Congonha, pra ele eram vagabundos e as mulheres sem vergonha. Ele não prendia, só batia. Chamura aí! Programa de tudo pouco. Madalena, Madalena, vou eu peguei. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo que eu só quero é você. Minha mãe não quer que eu vá na casa do meu amor. Eu vou perguntar a ela se ela nunca namorou. Programa de tudo um pouco. Foi o doutor delegado que disse, ele disse assim: está piorando, até filho de bacana hoje em dia está roubando. Foi o doutor delegado que disse, ele disse assim: está piorando, até filho de bacana hoje em dia está roubando. E na semana passada quase perdi a patente, só porque grampeei um rapaz boa vida em Copacabana botando pra frente. Dei um flagrante perfeito, mas o meu direito foi ao Léo, o esperto além de ter a costa quente, ainda era filho de um coronel. Foi o doutor delegado que disse, ele disse assim: está piorando, até filho de bacana hoje em dia está roubando. Foi o doutor delegado que disse, ele disse assim: está piorando, até filho de bacana hoje em dia está roubando. Em frente ao coqueiro verde, Zé Silva, foi o doutor delegado que disse. Bezerra da Silva, que um dia foi perguntado em uma entrevista se ele se considerava carioca, porque ele não nasceu no Rio de Janeiro. Ele diz: olha, não me considero carioca, ainda carrego toda a minha herança pernambucana. Bezerra da Silva, que cantou coco, já participou junto com Jô Soares, tocando instrumento de sopro, e já é falecido. Antes ouvimos Martinho da Vila, é isso? Madalena do Xingu. Essa música está num CD do Martinho, onde ele foi buscar música por música, inspirada em diferentes regiões e culturas. E ele fundiu tudo isso com o samba e ficou muito legal, né? Delegado Chico Palha, Zeca Pagodinho, como ele mesmo já anunciou, uma música da década de 30 do século passado, e interpretada pelo Zeca, fora do comum. E antes, um pupurri de samba com o grupo Fundo de Quintal, num CD gravado ao vivo em 1990, que começou com Chua Chua e depois um monte de música legal aí para lembrar um pouquinho das rodas de samba. O programa de Tudo Um Pouco fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção, que buscou mostrar as diversas vertentes do samba. Faltou coisa? Ainda faltou, porque o samba é extremamente repleto e tem muita coisa ainda que precisa ser mostrado. Mas isso é para uma próxima edição que a gente vai preparar aí com tempo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana, ótimos dias para você e até uma próxima edição do De Tudo Um Pouco. Eu termino com uma música que eu acho fabulosa, de um cara que também faleceu, mas deixou seu legado. Roberto Ribeiro, Todo Menino é um Rei. Forte abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Em frente ao coqueiro verde, esperei uma eternidade. Já fumei um cigarro e meio e na linha não veio. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Do mar, eu naveguei, não encontrei o amor que eu sonhei nos meus tempos de menino. Porém, menino sonha demais, menino sonha com coisas que a gente cresce e não vê jamais. Todo menino é um rei, eu também já fui rei. Pensando só no reino do amanhã, na deusa do amor maior, nas caminhadas sem pedras, no rumo sem ter o nó. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Que a gente cresce e não vê jamais. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Você acabou de ouvir De Tudo Um Pouco.